mas a função dele é bater. E não de gostar de você, e não de gostar de você, a função dele é bater. Daquele jeito. A gente ficou só duas vezes, mas que pessoa chata. Fica me atormentando, ligando até de madrugada. Será que ela não se toca? Que eu não tô afim de nada. Quando ela ligar, eu vou atender e fala na lata. Alô? Não diz que não tenho coração, amor. Não vem me cobrar, não te devo não. Eu tenho coração sim, mas a função dele é bater. E não de gostar de você, e não de gostar de você, a função dele é bater. Eu tenho coração sim, mas a função dele é bater. E não de gostar de você, de você, a função dele é bater. Mais romântico do Brasil, daquele jeito. Portal do Arrocha. A gente ficou só duas vezes, mas que pessoa chata. Fica me atormentando, ligando até de madrugada. Será que ela não se toca? Que eu não tô afim de nada. Quando ela ligar, eu vou atender e fala na lata. Alô?